Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Apêndice 8. Livrando-se da pornografia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. A pornografia é idolatria. Ela cria um vício da luxúria que leva um homem a entregar sua mente, corpo, dinheiro, tempo e pureza a ela, que se torna seus deus e mestre pervertido. Quando Deus criou o sexo para o homem e sua esposa desfrutarem, ele permanentemente uniu o prazer ao casamento, amor, intimidade e compromisso por toda a vida. Cada um desses faz a relação sexual ser significativa e reforça a união de um casal no casamento. No matrimônio abençoado por Deus, o prazer sexual é baseado no amor, é livremente compartilhado e tem um significado de valor inestimável e muitos benefícios saudáveis. Não há nenhum custo, vergonha, culpa ou arrependimento. Pornografia é o oposto. Ela retira a satisfação de todos os seus propósitos e desvincula a excitação sexual da sua fundação de amor, casamento e compromisso ao longo da vida. E vincula a luxúria, a vaidade, a irresponsabilidade, a emoções e imaginações pecaminosas, chocantes e pervertidas. Ao invés de gozo sexual ser uma recompensa de Deus, ele se transforma num prazer sem merecimento, sem conquista, profano e ilegítimo, sem qualquer propósito. É como uma cocaína sexual que atrai um homem a uma armadilha e que depois estrupa sua mente e consciência, deixando-o viciado, abobado e desmoralizado. Ele começa a se impor menos com as pessoas que ama para se sentir regozijo nas coisas boas e se entristece pelo pecado. O homem se sente culpado, obsceno e sujo espiritualmente diante de Deus e emocionalmente desconectado de sua esposa. Além disso, ele também dá a Satanás a permissão para atormentá-lo com condenação, mentiras e acusações. É muito pior do que quando começou. Todos os vícios criam um pico momentâneo na adrenalina que temporariamente nos faz sentir bem, mas eles deixam para trás em seguida um vazio mais profundo que causa mais insatisfação do que a que existia antes. Devido a isso, a pornografia implora para você prosseguir com a emoção a curto prazo mais uma vez, afirmando que enquanto você relaxa, ela pode te tirar do poço. Luxúria apenas atrai mais luxúria, e por isso você se vê preso com um ciclo que nunca parece ter fim. Se você já sentiu ávido pela pornografia, entenda isso. Ela é a última coisa que você precisa, e isso nunca vai te satisfazer. Corra! Ela está tentando usar a luxúria, está tentando usar a luxúria para saciar a sua sede de amor. Satanás sempre tenta satisfazer as necessidades legítimas de forma ilegítima. O que você realmente precisa é de intimidade com o próprio Deus. o único que pode preencher o seu vazio em seu coração. Qualquer cobiça é um sinal de que não estamos nos fartando com o amor que o nosso Pai Celestial nos concede. 1 João 2, 15 e 17. Muitos homens derrotam o vício da pornografia quando aprendem a andar intimamente com Cristo e a obedecer Sua palavra, orando a cada dia. Jesus disse à mulher junto ao poço: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Seu espírito pode te encher e satisfazer de inúmeras maneiras que a pornografia não pode. Portanto, seja corajoso o suficiente para reconhecer a pornografia pelo que ela é: esgoto moral e um poço de mentiras. Ela mente, dizendo que seu prazer sexual tem mais importância do que tudo. Ela rouba, tirando a intimidade conjugal, honra, pureza e o regozijo do leito matrimonial. Ela polui, enchendo sua mente, ludibriando a sua consciência e escurecendo seus pensamentos. Ela menospreza, transformando as pessoas feitas à imagem de Deus em prostitutas e meros objetos sexuais da luxúria. Ela escraviza, fazendo você se sentir impotente para parar ou controlar os seus impulsos. Isso deve nos enojar. Procure e estude os seguintes versos que dizem as outras coisas que a luxúria faz. Ela sufoca a palavra em seu coração, Marcos 4, 19. Leva você a se destruir e degradar a sua mente, Romanos 1, 24. Causa luta interna e reações tensas, Tiago 4, 1. Cria um estado de frustração permanente, ansiedade, insatisfação, Tiago 4, 2. Cega ao que é mais importante na vida, 1 João 2, 16 e 17. E abre as portas ao julgamento e punição de Deus. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Com essas verdades e advertências graves em mente, você deve resolver, diante de Deus, caminhar em completa honestidade e pureza. 1 João 1, 7. Em pleno arrependimento e vitória. As Escrituras nos mostram como andar em liberdade pelas seguintes formas. Não permita mais que a luxúria domine você, Romanos 6, 12. Tire-a completamente da tua vida, Efésios 4, 22. Eleve sua mente às coisas do céu, Colossenses 3, de 1 a 5. Lembre-se de que você agora pertence a Cristo, Gálatas 5, 24. Lembre-se de que a graça de Deus capacita você a dizer não aos enganos da luxúria. Tito 2, versículo 12. Fuja quando ela tentar te atrair, 2 Timóteo 2, 22. Seja como Jesus, disposto a sofrer ao invés de pecar. 1 Pedro 4, 1 e 2. Confie no Espírito Santo para te satisfazer, capacitar e ajudar a resistir fielmente. Gálatas 5, de 16 a 25. Fuja e acredite que Deus irá atender suas necessidades e nunca te deixará. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deus providenciou tudo que você precisa para ser completamente feliz e bem-sucedido na vida. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E seu plano envolve você livre de pornografia. Se foi escravizado no passado, você já sabe em primeira mão quanto ela te leva para baixo. Deus não quer que você veja alguém sem roupa, a não ser o seu cônjuge. Admita isso. O ser humano, por sua própria força de vontade, não é suficiente. Você precisa da graça de Deus. Então, se você é viciado em pornografia, confesse isso a Deus e alguém em sua vida que pode se responsabilizar por você espiritualmente. Tiago 5,16. Comece a decorar a sua palavra, como 1 Coríntios 10,13, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, 2 Timóteo 2, 22, Filipenses 4, de 6 a 8, e Tito 2, versículo 12. E as usa e usá-la para lutar contra a tentação. Celebrem Deus a cada dia. Ele é sua fonte de satisfação, Tiago 1,17. Seja radical sobre a remoção de coisas que fazem você tropeçar, Mateus 18, versículo 9. Durante os tempos de batalha, mude seu foco e ore pelos outros para distrair-se da luxúria em seus pensamentos. Efésios 6, 17 e 18. Permaneça responsável perante amigos piedosos. E nunca pare de perseguir a vitória em Cristo. Hoje eu deixo com vocês esse áudio para meditação. Um forte abraço, até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.